Conversa com Flávio Breiner. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor, qual será o tema do programa de hoje? Olá, William, olá a todos os nossos ouvintes. Hoje nós vamos conversar com a professora emérita da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Silke Weber, que foi secretária de Educação de Pernambuco na época do governo, segundo e terceiro governo de Miguel Arraes. E nós vamos, então, ela se disponibilizou muito gentilmente a conversar conosco nessa edição do Conversa com Flávio Breiner. Bom dia, professora Silke, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia, Flávio. Muito prazer estar aqui com você e agradeço o convite. Bom dia, William, e todos que estão fazendo suporte a este programa. Silke, nós estamos nesse ano de 2022, fazendo 60 anos em que Arraes assumiu o seu primeiro governo, o nosso governo de Pernambuco, em 1962. Quem era secretária dele na época, você se lembra, era Anita Paes Barreto. E, em 86, quando ele assumiu o segundo governo, ele convidou você para a dificílima tarefa da Secretaria de Educação do Estado. Depois você ainda foi renovado o convite, você assumiu no terceiro governo dele. A pergunta que eu gostaria de fazer, Silke, a você, é uma pergunta um pouco baseada nas aulas que eu tive de um professor que eu acho que nos foi comum na Universidade de Paris 5, um professor chamado Gabriel Languet, que trabalhava com inovação pedagógica. Ele dizia: toda introdução de políticas pedagógicas precisam responder a certas questões, como quem introduz tais políticas, para quem introduz, com que meios, com que capacidade de recepção, com que recursos e com que consciência dos resultados. Eu gostaria, então, de lhe perguntar, Silke, e gostaria, então, que os nossos ouvintes tivessem essa oportunidade de lhe ouvir, sobre quais foram as grandes dificuldades que você enfrentou dentro de um sistema tão complexo, um sistema institucional tão complexo quanto uma Secretaria de Educação, num estado tão desigual quanto Pernambuco? Muito boa pergunta, Flávio, porque realmente põe a dificuldade nisso. E eu disse, passei um mês dizendo não, porque eu tinha clareza das dificuldades que eu ia encontrar. Cada dia ele arranjava um novo argumento, porque os argumentos que eu levava, ele dizia: exatamente por isso que eu convidei você, exatamente por isso que eu convidei você. E a grande questão para mim era exatamente, eu tinha clareza do atrelamento da educação a toda uma política, a política local, tá? E aí eu tinha clareza de que não tinha havido concurso, salvo na cidade do Recife, desde o doutor Arraes ter sido governador em 63. Quando houve o concurso estadual. Então, eu tinha clareza dessas coisas, eu reagia, dizia, além de tudo, eu não sou capaz de entrar em contato com 40 mil servidores e com 1 milhão de alunos e pais de alunos, etc. Então, era uma coisa assim, que era uma tarefa para mim que era absolutamente impossível de eu enfrentar. Bom, mas, enfim, depois de um mês, como eu disse, eu aceitei. E a grande dificuldade foi exatamente que ela se confirmou bastante, que a gente tinha todo um sistema educacional que era atrelado aos interesses da política local. Então, isso, como é que ela se manifestava? Se manifesta tanto que eu dizia o tempo todo que a educação era uma forma de conservar o poder. Era um mecanismo, um instrumento de conservação do poder local. Quer dizer, os políticos, eles indicavam não somente, primeiro não era nem não somente diretores, vice-diretores, secretários de escola, que faziam um total de 7 mil cargos dos penduricalhozinhos pequenininhos, a salvo da direção da escola, etc., que eram para ser distribuídos. Então, nós tentamos, quando uma primeira dificuldade era exatamente como é que a gente fazia com que a escola fosse um lugar de ensino e aprendizagem e de exercício de cidadania. Quer dizer, a escola não era isso, a escola era um lugar de conservação de poder, e então era em função disso, essa que era a dinâmica que a movia. E aí ainda tem um aspecto muito importante do meu ponto de vista: a escola como tal, ela era dirigida fundamentalmente por interesses particulares daqueles que tinham sido indicados. Então, o que nós propusemos foi exatamente dizer, bom, a gente não vai poder fazer, evidentemente, fazer o que era grande pleito dos professores naquela ocasião, fazer eleição direta para diretor, porque todos os diretores eram indicados por deputados, eram indicados, enfim, por forças políticas atuantes naquele momento. Então, a gente não vai poder fazer isso, porque se a gente fizer isso, não tem nenhuma forma de diálogo possível. Então, o que a gente vai... Tanto que isso aí foi muito difícil, no caso, para a gente gerir essa demanda, porque tanto que os professores reconheciam naquela ocasião que a gente tentava fazer uma política educacional participativa, mas que a gente ainda não fazia nada de fato democrático, no sentido de que houvesse uma decisão compartilhada. E a gente não podia fazer essa decisão compartilhada, porque destruía de uma noite para o dia todo um sistema que estava montado há décadas, há muitas décadas. Então, o que é que nós propusemos? Propusemos que, pelo menos, o vice-diretor e o secretário fossem indicados pelo diretor e não pelo político, para poder justamente dar um cunho pedagógico à ação de direção. Então, essa daí foi uma primeira dificuldade. Uma segunda dificuldade, que é pequenininha, mas é que tem consequências enormes, é que a gente... Inclusive, por orientação do Dr. Arraes, a coisa que ele me disse, a primeira coisa que ele disse: se o que você não pode fazer nunca é deslocar um professor sem que ele dê o seu assentimento. Que isso é uma forma de violência, porque ele vai ser trocado porque alguém achou que ele não estava fazendo alguma coisa correta ou que não estava atendendo aos interesses. E ele vai deslocado de uma cidade para outra, de um dia para a noite. Isso aí a gente tem que acabar nesse estado. E acho que o lugar para começar seria a educação. Então, vocês podem imaginar o que é. Quando você mexe nisso, então você mexe numa história, de como é que estava articulada a escola, que não era exatamente para poder fazer a sua função fundamental, que seria exatamente, como eu disse, um lugar de ensino, aprendizagem e de exercício de cidadania, mas muito pelo contrário, era um mecanismo de conservação do poder. Então, esse, para mim, foi o elemento mais central. E, para isso, aí a outra dificuldade, que era justamente porque... mas era do ponto de vista pedagógico, que você pediu que a gente também tematizasse, que era exatamente, se não era lugar de ensino e aprendizagem, a dinâmica escolar era outra. A dinâmica escolar era outra e, por conseguinte, era necessário que houvesse uma adesão dos professores para que reconhecessem a sua tarefa pedagógica. Daí todo um trabalho que se tentou fazer de formação continuada de professores, de fazer com que todas as políticas pedagógicas fossem discutida mediante fóruns pelas equipes de ensino, etc. E que, para isso, então, isso foi trazendo... Primeiro, foi muito complicado, porque a gente, inclusive, tentou que essas formações elas extrapolassem a rede estadual, porque, finalmente, você tinha uma educação pública de Pernambuco, mas envolvessem também os professores do município. Então, havia toda uma tensão muito forte entre os professores do Estado, porque eles não queriam que eles queriam que a formação fosse restrita a eles. Isso foi muito também mais um obstáculo a ser vencido e que finalmente daí eu acho que a gente conseguiu bem, não somente pela formação, mas pela oportunidade que nós fizemos, que nós demos aos professores pelo colegiado de direção, que era exatamente de fazer com que os professores começassem a compartilhar e a não só a compartilhar as suas experiências pedagógicas que eles poderiam expor durante as sessões dos fóruns itinerantes de educação, que foi o modelo que nós escolhemos para poder elaborar as políticas educacionais antes feitas em gabinete, né? E que também, de novo, eram bastante criticados, e não eram criticados pelos professores apenas, mas eram criticados fundamentalmente pelos deputados, que chamavam isso de piqueniques pedagógicos. Nós tivemos esse direito a ter essa titulação, que eu não sei de onde é que veio, que a gente então saía de direção para poder passar uma manhã inteira, uma tarde inteira, com toda a sociedade local para discutir quais eram os problemas daquela região e que deveriam ser contemplados no plano estadual de educação. E aí, bom, mas que foi, então, como eu estava dizendo, os professores tinham a oportunidade de apresentar o seu fazer pedagógico nessas ocasiões, o que dava uma troca bastante interessante entre eles mesmos, entre eles, e que depois a gente foi para um outro patamar quando a gente propôs que eles pudessem apresentar os seus trabalhos em congressos e reuniões, seminários, etc. Isso não é pronto. Foi um dos piqueniques pedagógicos que os pobres, 110 professores, entraram talvez pela primeira vez num avião para ir para uma reunião fora de Recife. Então, isso era, claro, uma coisa que podia... E depois, sobretudo, que essas pessoas, elas se inscreviam, elas tinham todo o processo seletivo, e não era porque A, B ou C tinha indicado. Não tinha indicação de ninguém. Era trabalho deles mesmos, decisão deles, e que então tinham que fazer. Bom, em suma, eu não sei se eu já dei suficientes elementos para vocês terem... Muito esclarecedor, senhor. Muito esclarecedor. Antes de o William fazer a pergunta que ele gostaria de fazer, sim, eu gostaria de continuar um pouco, porque nessa mesma época, em 86, Jarbas Vasconcelos ganha a eleição para a Prefeitura do Recife. Edla Soares, nossa colega de universidade, minha querida amiga também até hoje, ela assume então a Secretaria da Educação e eu terminei na assessoria dela, junto com Arthur Moraes, né, também meu amigo até hoje, que tem você como o exemplo mais elevado de professor que ele jamais teve, viu? Nessa mesma época foi quando a Prefeitura do Recife instalou o chamado ciclo de alfabetização. Acho que você se lembra dessa experiência, em que toda uma dinâmica de alfabetização foi renovada aqui no município, em articulação, inclusive, com o governo do Estado. Eu terminei também trabalhando um pouco na época com a assessoria da Educação Popular no Estado, com Rosângela Tenório, também nossa colega do Centro de Educação. E foi uma experiência de articulação tão interessante que eu acho que ela nunca mais se renovou, na minha opinião. Eu fico bastante receoso e até desconfiado, e vou dizer isso muito publicamente, aliás, já disse isso publicamente num artigo meu no Jornal do Comércio, que tenho muita desconfiança de que Pernambuco, em pouquíssimos anos, saia da 19ª posição no ranking pedagógico nacional para atingir os primeiros lugares e até o primeiro lugar. A minha desconfiança é, sobretudo, uma desconfiança pedagógica, quer dizer, a gente produz uma inversão entre os meios e os fins e faz com que, não exatamente o procedimento pedagógico, mas o resultado da avaliação ocupe o proscênio da cena do relacionamento pedagógico para que a gente possa avaliar nossos alunos segundo os critérios estabelecidos pelos organismos internacionais, PISA, etc., etc. O que faz com que alunos treinados respondam automaticamente a questionários previamente elaborados ou que a gente já sabe mais ou menos para onde eles vão. Então é por isso que eu não acredito muito que a gente esteja num primeiro lugar efetivo, real, em que o aluno pôde desenvolver, a partir de uma escola integral, desenvolver a integralidade de suas potencialidades como seres que participam de uma condição humana. O que é que você acha disso, Silvio? É um receio fundamentado ou não esse meu? Eu acho que você tem toda a razão, mas antes eu gostaria de fazer um comentário em relação ao que você falou da articulação. Eu acho que faltou um elo dessa articulação, que foi muito importante, que era a universidade. Quer dizer, houve articulação entre esse Estado e Recife, uma articulação muito profunda e diversificada, mas ela foi mediada, ou foi dada, tendo como suporte as várias pós-graduações, inclusive é bom dizer que eram os cursos de pós-graduação que ofereceram a seu modo esse suporte. Tá? Mas, aí, voltando para o que você me perguntou, eu gostaria de dizer que, realmente, eu fiz um comentário, mas acho que meu microfone estava fechado quando você falava, que era exatamente para você, para dizer que não somente... Quer dizer, os alunos respondem a pergunta, mas como a própria escola ela se pauta por essas questões para organizar o seu projeto pedagógico. Quer dizer, isso é que é mais grave, porque não é tanto, quer dizer, o que é que vai ser ensinado, o que é que tem sentido para um projeto político-pedagógico da escola, mas é o que vai ser avaliado, medido, para poder classificar. Eu não tenho nenhuma objeção contra a avaliação, mas eu acho que a avaliação é um elemento central também do processo educativo. Entretanto, fazê-lo dos moldes que a gente conhece, ele realmente é muito empobrecedor, porque somente se você termina classificando onde é que aqueles alunos vão se localizar, e aí com isso também, ao mesmo tempo, quer dizer, de uma forma muito behaviorista, de certa maneira, premiando esse sucesso. E o sucesso não é propriamente um sucesso que é incorporado, mas é um sucesso que é montado em função de quase como um espetáculo. William, você quer fazer uma pergunta? Quero sim, Flávio. Silke, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar, o homeschooling, que vai da educação básica, que é da pré-escola, até o ensino médio. Como a aprovação do homeschooling pode interferir nas políticas educacionais? Eu não sei se chega a interferir nas políticas educacionais no curto prazo, mas, de todo modo, é muito preocupante que essa solução tenha sido incorporada nas políticas educacionais brasileiras. Muito preocupante, porque se eu disse antes, quer dizer, que não é algo que caracteriza apenas Pernambuco, se bem que haja diferenças muito grandes no país inteiro, de que a escola é um mecanismo de conservação de poder, em um lugar onde você ainda não chegou de uma forma homogênea a fazer o lugar de ensino e aprendizagem e de exercício de cidadania. Quer dizer, você com isso tira da possibilidade das novas gerações de poderem se socializar no âmbito das diferenças, das divergências, porque você restringe a sua residência, e aí com isso é repetição, quer dizer, é um reforço daquela forma de socialização que está previsto. Aliás, eu vou dizer a vocês, essa é uma demanda, que essa era uma dificuldade que nós tínhamos, por exemplo, por conta exatamente dessa coisa de escola como mecanismo de conservação de poder, na indicação de diretores, quando as comunidades, particularmente as comunidades do sertão, elas queriam que ficassem aquelas pessoas que elas conheciam, porque essas pessoas, se bem que elas pediam isso, fundados numa experiência muito negativa, que era exatamente não ser bem tratado nas escolas dos seus filhos. Isso a gente tem que dizer. Entretanto, a saída era, apesar de tudo, é que eles conheciam a história dos seus filhos, então não era alguém de fora que viria. E eu tive a experiência de ter 60 reuniões com essas comunidades para tentar convencê-las, quer dizer, convencê-las não seria exatamente, e eu tentava querer convencer mesmo, mas era para poder discutir de como é que isso era empobrecedor. Finalmente, eles entenderam o sentido do concurso e quiseram o concurso, porque a gente disse que vocês precisam entrar junto da escola e demandar o que vocês precisam. Então, vocês têm que se organizar para entrar em contato com a escola e fazer dela um lugar onde vocês podem participar dessa coisa. Mas, então, você tem um terreno que é propício por conta dessa experiência muito negativa que a gente também tem assinalado na vivência escolar dos alunos. Então, isso aí, então, eu acho muito preocupante, porque eu acho que a gente termina deslocando o problema para resolver segundo parâmetros que não são absolutamente aqueles que vão promover uma aprendizagem, digamos, cidadã. Silke, nós temos ainda 3 minutos para terminar nosso programa e eu queria matar uma curiosidade minha. Há alguns anos atrás, conversando com Nita Freire, que, aliás, teve a gentileza de nos ceder uma longa entrevista para a Rádio Paulo Freire, há 2 semanas atrás, ela me disse que você tinha tido acesso aos manuscritos da Pedagogia do Oprimido antes que eles fossem publicados e que você devolveu ao Paulo Freire, que estava no Chile naquele momento, com algumas indicações, com algumas sugestões. Isso é verdade, Silvio? Verdade, quer dizer, eu li o manuscrito de um bom pedaço e eu tinha, claro, já que Paulo tinha me mandado, a gente tinha um muito bom diálogo, mas onde eu fiz mais sugestões foi em relação ao primeiro livro que foi publicado na França, que era justamente Educação como Prática de Liberdade. Né? Então, foi fundamentalmente a partir desse que eu fiz sugestão que Paulo incorporou depois na Pedagogia do Oprimido, porque inclusive Almeri Bezerra de Melo e eu mandamos livros para ele, que eu estava na França na ocasião, mandamos livros como de Albert Menin, como de Frantz Fanon, e então ele incorporou isso depois, quando ele fez a Pedagogia do Oprimido, de forma muito nítida. Ok, Silke, estamos terminando mais uma edição do programa Conversa com Flávio Brainer, um programa sobre cultura e educação. E eu quero agradecer em meu nome, em nome da Universidade Federal de Pernambuco, em nome de nossos ouvintes, a essa magnífica entrevista que você nos deu. Fico muito agradecido pela sua generosidade, sua disponibilidade, e espero voltar a conversar com você numa próxima vez, né, em mais uma edição do Conversa com Flávio Brainer. Muito obrigado, Silke, um bom dia para você. Agradeço eu essa oportunidade de poder conversar com vocês e fazer justamente isso em torno da educação brasileira, especialmente a de Pernambuco. William? Flávio, a gente chegou em 23 minutos agora, ainda dá para a gente conversar mais um pouquinho, pode ficar à vontade. Bom, então, se eu quer dizer mais uma palavrinha final sobre os nossos ouvintes. Eu só quero dizer que foi, quer dizer, do ponto de vista pessoal e da equipe com a qual a gente trabalhava de forma colegiada, as duas experiências foram experiências que nos marcaram para o resto da vida e que tornaram, e que reforçaram, digamos, o nosso compromisso com a construção de uma educação democrática voltada para a formação de cidadãos brasileiros. Muito obrigado, Silke, por essa muito esclarecedora entrevista. Agradeço a você novamente pela sua generosidade e disponibilidade. E espero, claro, que a gente volte a conversar novamente neste Conversa com Flávio Brainer, um programa veiculado pela Rádio Escola Universitária Paulo Freire, 820 AM, da Universidade Federal de Pernambuco. William? Na próxima semana tem mais Conversa com Flávio Brainer. Obrigado, professor. Obrigado, Silke. E obrigado a você, ouvinte. A produção e o roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Brainer, junto com os estudantes da UFPE, eu, William Araújo, de Jornalismo, e Eberton Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Gravação, William Araújo, sob orientações de Catarina Polônio. Edição, Catarina Polônio. A música tema é de composição e execução de Flávio Brainer. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau e até o próximo Conversa com Flávio Brainer.